Você está ouvindo um áudio do blog do Evangelista. Eu sou o jornalista José Evangelista e hoje eu vou falar sobre o Enem. A prova está sendo realizada em todo o Brasil, em muitas cidades do Brasil e aqui na cidade de Paulistana. Então, aqui em Paulistana, em quatro escolas que nós passamos, fomos verificar a chegada dos alunos. Tem em torno já aí de em torno de 1.000 pessoas. São 120 aproximadas no Lúcio Neto Santana, na UESP, 180 pessoas, alunos, né, estudantes foram fazer as provas. No IFP, 450 aproximados. No Cente Paulistano, que é conhecido como a escola Ginásio Paulistano, né? Era conhecido antigamente. 210 alunos aproximadamente. Que daí 960, por volta disso aí, 1.000 alunos. Tudo, né? Lá no IFP, no momento de fechamento dos portões, pelo menos lá no IFP, ninguém chegou atrasado, ninguém perdeu, ninguém ficou de fora. No momento que foram fechados os portões, o portão, não havia nenhum aluno fora, não chegou nenhum aluno atrasado, ninguém ficou de fora e não chegou ninguém de última hora para entrar. No momento da fechada dos portões, só tinha um guarda, tinha alguém responsável pelo Enem e eu, né, jornalista do blog do Evangelista, lá. E não havia mais ninguém ali em frente às portas do IFP. O interessante também, assim, nós percebemos que como o IFP teve, foi onde recebeu, pelo que apuramos, recebeu mais alunos, não havia ninguém vendendo lanche em frente ao IFP. Não tinha nenhum vendedor ambulante, nada lá. Não, talvez, não sei, as pessoas não sabemos o motivo porque que ninguém se interessou em vender alguma coisa lá em frente, né? Apesar de ser muitos alunos, se concentrar a maior parte, a grande quantidade de alunos naquela unidade de educação, né? O local onde tem maior concentração de alunos, no IFP. Paulistana recebe alunos de esses estudantes de diversas cidades. São muitas cidades que vêm, como vem de alunos aí de Caridade, Conceição do Canindé, Patos do Piauí e dos outros municípios que ficam nessas redondezas aqui, nessa região aqui. Como não teve em Conceição do Canindé, então nós encontramos alunos que eram de Conceição do Canindé, que veio fazer prova. Também em outros municípios que também não tiveram provas do Enem, como Simplício Mendes não houve prova, Simões também não houve prova, Jaicóis também não houve prova. Então as pessoas de Jaicóis, local mais perto para elas fazerem as provas, são em Picos. Então, na realização do Enem aqui na cidade, que está acontecendo hoje, neste domingo aqui à tarde, está sendo um momento tranquilo. Nós observamos que foi bem tranquilo o início do Enem. Tinha movimentação, muita movimentação de alunos, alunos que vinham chegando, alunos que iam se aproximando, dos colégios, alunos que chegavam e eu comprar alguma coisa para comer durante a prova. E o que vimos é muita sacolinha de água mineral. Muita água mineral chegou. Não sei se é água que as pessoas trazem já de casa ou se compraram nos mercados, mas com certeza muita água foi comprada nos mercados. Talvez a maioria tenha sido comprada. Então, isso até movimenta um pouco o comércio, né? Mas foi, pareceu ser tudo tranquilo o início, né? O início do Enem, que já ainda continua, está acontecendo e vai continuar. E até o resto do dia, né? Até a noite, aí, início da noite, termina o Enem aqui na cidade de Paulistana.